andrecinismoral.com.br. Passou da validade o prazo desse sofrimento e no final vem me pedir desculpas como se fosse normal. Mas não tá nada bem, dessa vez eu não vou perdoar. Fez o meu coração de latinha e pisou depois de me usar. Minha paciência foi embora, agora tá sem jeito pra voltar. Sem meio termo, amor pela metade é desamor inteiro. Pode se entregar pra quem vier primeiro. Nunca vai esquecer o gosto do meu beijo, não. Sem meio termo, amor pela metade é desamor inteiro. O que era sentimento agora é só desprezo. Tô pronto pra assistir todo o seu desespero. Daqui pra frente, vou me amar primeiro. É o cara da farra com aquela dose de respeito. Dessa vez eu não vou perdoar. Fez o meu coração de latinha e pisou depois de me usar. Minha paciência foi embora, agora tá sem jeito pra voltar. Sem meio termo, amor pela metade é desamor inteiro. Pode se entregar pra quem vier primeiro. Nunca vai esquecer o gosto do meu beijo, não. Sem meio termo, amor pela metade é desamor. O que era sentimento agora é só desprezo. Tô pronto pra assistir todo o seu desespero. Daqui pra frente, vou me amar primeiro. André Cidiz, o mural de Ibicoara.